A violência contra a mulher foi assunto explanado em sessão da Câmara Municipal. A soldada da Polícia Militar, Deise Mascarello, falou em plenário sobre o programa Guardião Maria da Penha em Chapecó. Ela faz uma avaliação dos trabalhos e a importância como medida protetiva às mulheres. O programa Guardião Maria da Penha, ele veio para ajudar as mulheres. Então, assim, quando elas iam lá e requeriam uma medida protetiva, era só mais um papel. Hoje, não. Hoje, elas têm a segurança pública, que é a Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, do lado delas. Desde que o programa Guardião Maria da Penha surgiu, a gente deu para notar uma grande diferença no número de medidas protetivas que chegam até nós. No começo eram poucas, hoje são bastante. Então, elas estão se acorajando, estão enfrentando mesmo os seus problemas e fazendo a medida protetiva e denunciando. Você acompanhou o Notícias em um Minuto. Programa da Câmara Municipal de Chapecó. O processo seletivo especial da UNOESC está cheio de novidades. Escolha seu curso e faça sua inscrição online gratuita. Não tem prova. E o processo é por meio de análise do histórico escolar. E a sua matrícula ainda pode ser parcelada em 6 vezes. Vem para a UNOESC Chapecó. Temos Direito, Administração, Ciências Contábeis, Arquitetura e Urbanismo, Educação Física, Engenharia Civil, Psicologia, Sistemas de Informação, Engenharia de Computação e Pedagogia. Inscreva-se em vestibular.unoesc.edu.br. UNOESC, fazendo parte da sua vida. É Natal, é Ano Novo. Vamos ouvir a mensagem do deputado Marcos Vieira. Em 2017, aqui no Grande Oeste, trabalhamos juntos e realizamos muitos sonhos. Em 2018, vamos juntos, mais uma vez, colher uma nova safra de realizações. Feliz Natal, feliz Ano Novo. É o que deseja o deputado Marcos Vieira. A Leve Calçados lembra seus clientes que não atende mais na Marechal Deodoro, antigo endereço. Conheça a nova Leve Calçados, agora na rua Marechal Bormann, ao lado da Utilíssima. Nova Leve Calçados, a loja que todos esperavam. Estúdio Condá, com Raquel Lang. Patrocínio. Crédito Oeste, ajudando você a crescer com financiamentos para capital de giro, mercadorias, matéria-prima e maquinário. Crédito Oeste, o desenvolvimento ao seu favor. Águia Tech Informática, mais que assistência, confiabilidade. Ligue 3323-2535. Comap Comercial de Máquinas Pereira, tudo na linha de ferramentas, máquinas e equipamentos. Telefone 3324-3152. Dedetizadora Catarinense, há mais de 20 anos atuando no ramo, a pioneira de Chapecó. Telefone 3329-3017. E UNOESC, uma atitude para toda a vida. Pois bem, como eu dizia antes do intervalo, a reforma mexe com todos nós. Nós temos medo do desconhecido, nós temos medo do futuro, é natural. Considero todas as discussões positivas. O interessante é que haja discussão, que se busque informação, que se compreenda o contexto para dizer, olha, sou favorável ou sou contrário, particularmente o que muda na minha vida, o que vai mudar na vida dos meus filhos. Afinal de contas, esse efeito vai ser sentido muito mais lá na frente do que talvez agora. Quero dar bom dia para Cláudio Zorzi, que é presidente do PDT, e eu disse também antes do intervalo que nesse contexto todo o PDT já fechou questão. Ele disse, do jeito que está, nós votamos contrários, todos os parlamentares do PDT serão contrários à aprovação da emenda que encaminha, né, ou que realiza a reforma da Previdência. Zorzi, bom dia. Essas reuniões de cúpula, essas reuniões que acontecem longe, existe uma comunicação, é uma curiosidade que eu tenho, existe comunicação interna, existe um documento, qualquer coisa que circule e diga, atenção, membros, filiados, militantes, o partido fechou questão com A ou B, ou não, elas acontecem em Brasília e lá elas ficam, quer dizer, se vocês souberem, vai ser via jornal, etc e tal, como é que flui a informação? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Raquel. Bom dia aos ouvintes da Super Condá. Mais uma vez estamos aqui, muito obrigado pelo espaço, né, para conversarmos um pouquinho sobre o PDT em si, sobre aquilo que está acontecendo no Brasil, principalmente agora essa reforma que, para nós, no nosso entender, ela se faz necessária, mas não da forma como está sendo imposta por aí, né? A reforma, essa previdência vem há muitos anos e hoje nós não somos mais 50, 60 mil habitantes. Temos lá mais de 220 milhões de habitantes. Nós também, a nossa capacidade de vida aumentou, né? A expectativa, expectativa é bem maior. Então, tem muitas coisas que devem se levar em conta. Bom dia ao nosso companheiro Gui Pereira, que para nós aqui é o nosso cepo, né? O nosso tronco do PDT, é o nosso saudoso Leonel Brizola aqui em Chapecó, né? E com certeza isso que você me pergunta é contatado as lideranças nacionais com as dos estados, dos municípios, dificilmente isso acontece, é decidido lá. Que coisa, né? Isso não é bom. É uma dinâmica, eu também não considero salutar, mas é uma dinâmica que se repete na maioria dos partidos. Não vamos, né, ter a inocência de acreditar que os partidos sejam democráticos. Por mais curioso que possa parecer, o partido PDT tem a democracia no seu nome, é um partido democrático, mas a realidade partidária muitas vezes é diversa. Eu falei justamente por isso, porque a gente repercute informações, mas muitas vezes desconhece a questão interna. Bom dia, Gui Pereira, que é vice-presidente do PDT. Eu fiz referência aqui na semana passada, então, o deputado André Figueiredo, do Ceará, é o novo líder do partido de vocês lá na Câmara dos Deputados para 2018. No dia 6, quando se fez a reunião e se chegou ao nome dele, falaram: a principal missão de Figueiredo é trabalhar para impedir a votação da reforma da Previdência proposta pelo governo. Os partidos, e aí pego o PDT como exemplo, porque é o partido que está aqui hoje. Se a comunicação vem de Brasília, olha, fechamos questão. Vocês, por outro lado, também se reúnem, estudam, se debruçam sobre questões como essas que vão mexer com a nossa vida, ou vocês acatam uma comunicação que nem chegou, que vocês vão saber pelo jornal, ou pelo rádio, ou por algum meio, olha, fechamos questão, todo mundo contra, aí vocês já saem militando contra, ou vocês se permitem um entendimento, um pensar diferente? Bom dia. Bom dia, Raquel, bom dia aos ouvintes, é uma satisfação já estar participando desse programa. E queria dizer, para o conhecimento que eu tenho do PDT, eu faço parte do Diretório Nacional e também estadual, e no PDT tem os seus debates, tem as suas discussões. Essa decisão do deputado, nosso líder na Câmara, André Figueiredo, não é dele, é dele, sim, do partido. Se reuniu, tomou essa decisão. Não é que o PDT seja contra totalmente da reforma. Acho que tem que haver reforma, né? Agora, ele é contra é tirar os direitos dos trabalhadores, aqueles conquistados com muita luta, com muito trabalho, e ao longo dos anos que vem lutando para as conquistas que hoje estão aí sendo usufruídas, né? Mas o PDT é contra isso aí. Então, qual é o objetivo do PDT? Somos contra porque para chamar, né, as demais lideranças, os demais pensantes, para discussão, uma discussão mais profunda, para nós chegar num determinado momento em que possa-se, então, atender tanto as reformas como também não tirar o direito do trabalhador. É uma discussão mais profunda que tem que haver para que possa, então, a Previdência ser reformada, mas ser reformada no sentido de que venha para beneficiar tanto o empregador como o trabalhador. Tem que chegar a um denominador comum que sirva aos dois lados. Porque se ficar só de um lado, o outro vai ser prejudicado. E esses direitos adquiridos pela população, pelo trabalhador brasileiro em especial, foi com muita luta, a gente sabe, a gente acompanhou isso, que a gente vem de longe, como já dizia o Brizola, né? Então acompanhou tudo isso, pessoal na rua, batendo, lutando, sofrendo, às vezes até muito sendo, pagando com a sua própria vida nessas lutas aí. E hoje essas conquistas aí querem ser tiradas todas assim, a toque de caixa, sem haver uma discussão profunda, sem haver um entendimento nacional, né, que é importante, os pensantes do Brasil, os liderança nacional, que tem que serem ouvidas, né, para que a gente chegue a um consenso. Acho que o caminho é esse. O PDT também toma algumas decisões, que ela não vai de encontro a todos, nem as pessoas que militam no PDT, porque eu acho que tem coisa tem que ser decidida assim rápida, né, para poder decidir. Então não dá nem tempo de convocar todo o diretório e haver essa discussão, mas na verdade o PDT busca ser contra para que haja uma maior debate, um maior esclarecimento, e que isso venha beneficiar a todos. É, a busca do bem comum, ela não é tarefa fácil. Eu fico pensando em equilibrar isso tudo, equilibrar... Eu não creio que haja aqui uma separação, a princípio, entre empregador e empregado, porque a previdência é para todos. Né? Eu não vejo a princípio, posso estar sendo inocente, mas eu não vejo essa divisão. Eu vejo muito mais uma divisão em relação às presentes desigualdades. Eu não sei qual seria o denominador comum, a proposição para que não haja no Brasil quem trabalhou muito e trabalhou duro, eu digo no sentido mesmo do esforço físico, né? Se aposentar muito mais tarde, talvez sem condição. Então, a primeira garantia, eu conversei semana passada com, ou essa semana, com o representante do PMDB, o Colato, lá em Brasília, ele disse, olha, não se mexe uma das preocupações com o homem no campo. Porque a dinâmica dele é diferente, porque trabalhar de sol a sol é diferente, porque fazer o mesmo esforço repetitivo é diferente. Mas eu vejo isso como um exemplo entre governo e população. Um governo que, ao mesmo tempo, olha com muita benesse para a casta superior dos funcionários públicos em todos os poderes. Aí mexe com a gente saber que, enquanto um trabalhador... Tá, muito bem, é um trabalhador braçal, não conquistou instrução, mas ele vai se aposentar com um ou dois salários mínimos... E tem gente recebendo por mês 30 vezes isso. E aí, como é que fica? Então, não sei, é uma questão de empregador e empregado ou não? Raquel, como é que vocês avaliam isso? Assim, ó, eu vejo assim. Por que fazer a reforma da Previdência? A Previdência é deficitária? Já foi feita a CPI e se comprovou que não. Ela é deficitária quando o governo coloca da forma como ele vê. É só a arrecadação aquela do funcionário e do patrão. Mas todos os impostos incidem para a Previdência também. Então, você fazendo a coisa certa, a coisa lógica, ela não é deficitária. Pelo contrário, ela tem um superávit. Agora, o que quebra a Previdência, na verdade... são aqueles valores que são colocados em outros setores que não na Previdência. Aqueles grandes refis ou benécias que se faz de bilhões de banqueiros, de grandes empresas, eu digo grandes empresas, sim, né, que não recolheram, empresas. Não fizeram a parte deles e agora estão sendo perdoados. Li agora também, ontem, alguma coisa sobre a Petrobras, aquilo que aconteceu, a votação no Congresso Nacional, por 25 anos, né, 20 anos, não se cobrar impostos sobre a exploração dos minérios da Petrobras pelas empresas estrangeiras, como a Ipiranga, etc., que vai gerar mais de 1 trilhão de reais que não vão entrar nos cofres públicos. Aí vai falar em reforma da Previdência que vai atingir só o andar de baixo, não se atinge o andar de cima, não se mexe lá em cima nos privilégios maiores. Congresso Nacional, te pergunto ou pergunto para o nosso ouvinte, será que são necessários 513 deputados federais? 81 senadores? Será que são necessários todos esses? Com todas as regalias que eles têm em Brasília? Que não, o salário deles é o que menos custa, que é 22, 23 mil. Sim, o salário mil, não é tanto problema, o problema é o mas entorno. Mas é o total lá, né? É quem o é esse total que ganha mais que eu? É, que ganha não? Mais do que eu, exatamente. Essa é uma piada antiga, mas então, cabe como uma luva. É, são questões que... Por que não cobrar os devedores da Previdência? É, nessa reunião, eu digo de vocês, mas essa reunião com poucos membros lá em Brasília, disse justamente isso. A questão não é... o PDT, ele rebate frontalmente o argumento do governo de uma Previdência deficitária. Ele diz o problema do governo é a pergunta que não quer calar, disse o novo líder de vocês, esse André Figueiredo. Se me recordo bem das palavras, por que é que o governo não cobra os devedores? Qual é a dificuldade do governo? Só acho que ele errou no seguinte, por que é que os governos não cobram os devedores? Porque solenemente o Brasil faz esse exercício independentemente de quem esteja no poder. As macro, as grandes empresas, os bancos internacionais, bom, aí a gente entra num rol imenso e por outro lado também tem empresas que já nem existem mais. Né? Que não foram cobradas, que quebraram, que faliram. Trocaram o CNPJ. Pode ter acontecido também. Então, esse universo de devedores valores que não é executado é um mistério do Brasil, mas não é um mistério do último ano. Não estou aqui fazendo a defesa do Temer, não. Eu só estou fazendo uma avaliação cronológica, porque a gente tem muita ansiedade em fazer avaliação e só faz no momento presente. Por que é que, né, desde que a gente lembra, por que é que Fernando Henrique, por que é que Lula em dois mandatos, por que é que Dilma, por que é que ninguém olhou e disse, não, espera aí, nós temos mega devedores. Realmente é difícil comandar esse país sem fazer mega concessões? Raquel, essa dívida não é de hoje. Meu Deus, absolutamente não. Não é de hoje. Tu foi bem feliz na tua colocação. Vários governos passaram, mas ninguém se encorajou de fazer a cobrança. E esse aqui nem tá a cobrança também. E nem a reforma, nem é curioso reforma, isso. Porque a reforma ela se faz necessária, sim. A gente tem que olhar para isso. Vamos fazer uma reforma. Exatamente. De cima para baixo. De cima para baixo. E o que dói um pouco é isso. Quer dizer, eu me abstive de fazer, eu não fiz porque não convinha, eu não fiz porque até ensaiei em fazer, mas não fiz. E agora eu parto para cima de quem toma essa iniciativa. Também não considero, acho que nós estamos muito alterados, eu não sei se também é muito justo isso. Porque todos dizem, a consciência é necessário. É necessário fazer, o próprio Gui disse agora, nós temos que olhar para uma legislação antiga, nós temos que olhar para a mudança de expectativa de vida, nós temos que olhar para a desproporção que isso causa a longo prazo, tudo tem que ser olhado. Agora, é curioso que aí quando se decide se faz uma coisa de uma forma só, e se ignoram ainda questões solenes e maiores, como, por exemplo, a cobrança, né? É o caso do que tu estava colocando, do deputado Colato, que defende que o agricultor não deve estar dentro desse, não deve mexer nos seus direitos, né? Sim. Sim, agricultor, a gente está sabendo que tem uma dificuldade muito maior, porque é trabalho de sol a sol e muito menos assistência, né? Mas nós não podemos também deixar de ver aquelas pessoas que trabalham na indústria. Um também. Exemplo na Sadia, ou na Aurora, ou na Perdigão, ou seja, qual for a empresa, que trabalham também 8, 10, 12 horas, ganham horas extras, às vezes até no final de semana, e principalmente noturna, né? E sabe como é difícil trabalhar, eu já trabalhei à noite. Como é difícil a gente passar uma noite trabalhando, né? Não por, em função de que a gente troca horário de trabalho, de alimentação, de tudo. E essas pessoas também não podem ser enquadradas nesse sistema aí de aposentadoria com 65 ou 70, enfim, o que está sendo trabalhado. Então, eu também teria que ter uma diferenciação juntamente como tem o próprio agricultor. Porque eu acho que é muito mais difícil, eu já fui agricultor, eu trabalhar dentro de uma Sadia a noite toda lá, com o pé no calçado frio, gelado, no inverno, no verão, seja com muito calor natural, que tem hoje todos os aparelhos que podem ter um ambiente saudável também, né? Minimizar um pouco essa questão. Mas a gente sabe que é difícil. A pessoa que sai dali, que está ali o dia todo, ali dentro daquele ambiente, é como a gente possa dizer, está quase que preso ali dentro do trabalho, porque ela não tem nem, é só sair para almoçar, para jantar e volta a trabalhar. E o agricultor tem dificuldade, mas ele pelo menos tem a sua autodeterminação, né? Se ele vai ficar o dia todo, se não vai, se vai trabalhar meio-dia, se vai trabalhar uma hora. Né? Então, não tem um relógio, né? São duas coisas muito parecidas, muito difíceis, então. Mas vai ser mexido também com essa camada da população que trabalha na indústria, caçadista, né? Na indústria da alimentação, enfim, todo o tipo de indústria que tem essas pessoas que têm que trabalhar. Então, o que acontece? Eu acho que não pode ser fazer com que tudo seja igual. Então, pegando, porque o poder público emprega e tem altos salários e tem conforto, temos que colocar todo mundo no mesmo bojo, no mesmo saco. Não pode ser, né? Eu acho que tem que haver, por isso que tem que haver o debate. Tem que haver o esclarecimento. Tem que fazer com que as coisas sejam atendidas, tanto da área do empregador e do empregado, para que saia uma reforma que, de fato, venha atender ambas as partes. Veja, por exemplo, Raquel, a região Nordeste. A região Nordeste não tem a expectativa de vida que tem a nossa região Sul. Se passar de acordo com o governo, muitos nordestinos não chegarão à aposentadoria, vão morrer antes. É uma realidade, infelizmente é uma realidade, que ainda tem essas disparidades dentro do país, né, nesse país continente. O seu Gui fala do agricultor, o agricultor já está arrecadando 2,8% dos produtos que vende. O fundo rural. Então, agora ele vai ter que passar a arrecadar também INSS e 49 anos de contribuição. Quando é que vai se aposentar? Eu estava ontem no movimento aí da FETRAF e as mulheres campesinas, conversando com elas, e eles também estão assim numa preocupação ferrenha, porque muita gente não vai conseguir aposentar. Olha, e depois tem mais, só para fechar o gancho, e ainda tem aquela questão da pensão, tem a pensão, né, por morte e aposentadoria. Agora, hoje, por exemplo, um viúvo, ele tem a pensão da esposa e o saláriozinho dele de aposentado. Com a nova reforma, se é que vai acontecer, vai viver só, ele vai ter que optar, ou um ou outro. Mas não, se não passar de dois salários ou dois mil e poucos reais, ele permanece com as duas. A perda, bom, ouvi ontem isso, né? Uhum. Tive essa afirmação ontem, que a perda, ela só ocorre, por exemplo, eu tenho 5 mil da minha aposentadoria e tenho 3 mil do meu falecido marido. Eu vou optar agora, porque extrapola o teto. Agora, não extrapolando o teto, vai ser mantida as duas aposentadorias. Dos militares, por exemplo. Não, mas aí é questão. aí é que tem que ser visto. Porque o exemplo citado foi daquele senhorzinho que tinha um salário, mas um salário. Mantém. Agora, um militar, que não adianta, a gente tem que deixar claro, a alta casta, digamos assim, dos militares, tem benesse sim. E isso é que tem que ser revisto. Eu concordo muito com o aspecto da equidade. Eu não consigo concordar que vão se acumulando pensões no plural, aposentadorias no plural, enquanto a média do cidadão brasileiro não tem esse direito. Agora, um senhor acumular um salário mínimo, mas um salário mínimo permanece, tem um direito conquistado e não é algo que vá quebrar. Por mais que sejam milhões, nós estamos falando de quantias razoáveis. O problema é quando extrapola a razoabilidade. Eu preciso chamar o intervalo comercial e veja como as informações, elas se contradizem, elas se conflitam. Se nós pegarmos quem for favorável, ele vai ter uma construção sob uma ótica lógica, no sentido de que é necessário, de que é preciso ser feita a reforma. Se pegarmos quem é contrário, eu percebo muito esses movimentos, diz, olha, se peneiram justamente as questões ou nebulosas ou questões não esclarecidas. Eu creio que cada um tem que se debruçar e entender como fica o seu caso. Aí sim, poxa, eu vou me aposentar quando? Eu sou jovem. Esse já sabe, esse vai ter que trabalhar mais, não tem escapatória. Quem está entrando no mercado com 18 anos vai trabalhar mais tempo do que nós que estamos aqui. Né? São situações diferentes. Então, esse é um posicionamento geral que, a mim, por exemplo, me falta informação, mesmo como jornalista, eu confesso. Eu preciso me debruçar, porque são muitas especificidades. Eu estava vendo aqui 19 anos do magistério. Uma colega professora está com 19 anos e ela, pela lei atual, com 25, né? Trabalhando com 25 pela lei atual, e 50 de idade, tem que casar as duas coisas, né? Ela ia se aposentar. Agora, se passar isso aí, ela vai ter que trabalhar mais 6 para dar os 25. Sim. E mais 10. Então, ela vai trabalhar mais 16 anos e vai até os 60 anos. É que é complexo. Me desculpe, eu sei que muita gente vai discordar de mim. Mas, vai você numa sala de aula. Mas a questão é a seguinte. O aposentado brasileiro, ele tem uma média de idade mais baixa que a média mundial. E isso nós não estamos considerando. Nós temos uma cultura e nós entendemos. Uma pessoa com 50 anos aposentada vai viver até os 70, 80. Se aposentou com 50 e trabalhou 25 anos. Então, o tempo de permanência no trabalho, 25 anos, é desproporcional ao tempo de vida em que ela recebe a aposentadoria. E é uma conta cruel, mas que tem que ser feita. Eu vi um espanhol, não fui atrás da informação também, me chamou a atenção, quando o Banco Mundial recomenda que o Brasil se debruce sobre isso, mas o Banco Mundial é suspeito. Várias organizações internacionais também dizem que o Brasil tem que ver essa situação, porque a média da aposentadoria do brasileiro é uma média de idade baixa em relação aos demais países. Nós temos a figura do aposentado com 50 anos de idade. É curioso isso. São dúvidas que vão surgindo, né? Mas estamos com o salário mais alto, né? Oi? E são que justamente, é aquela figura assim, olha, eu me aposentei com 52, 53 anos, com um salário fantástico, muitas vezes, né? O exemplo foi, por exemplo, dado com os senhorizinhos e as senhorazinhas que vivem em Copacabana. São aquela fatia do funcionário público do alto escalão, que está lá curtindo a vida, que vai permanecer

9:30, ou melhor, 32 minutos, está com um pequeno atrasozinho aqui de minutinhos, a conversa hoje é com o PDT e com esses movimentos maiores, os movimentos nacionais. Por exemplo, a postura do partido em relação à reforma da Previdência, quanta coisa que nós temos que amadurecer, quanta coisa tem que ser contemplada. A gente não pode olhar a reforma sem exigir do mesmo governo, por exemplo, uma fiscalização e uma efetiva cobrança, né, de empresa, de mega empresas que solenemente sonegam. E é curioso e não são penalizadas. Vá uma pequena empresa aqui no interior, aqui em Chapecó, sonegar um mês de INSS para ver o que acontece. Ela deixa de funcionar. Além de ser uma tremenda desonestidade, sacanagem com o trabalhador, ela não funciona. Mas os grandes nesse país conseguem e vem conseguindo há muito tempo. Aí o funcionário sai da empresa, vai retirar o fundo de garantia, que é o direito dele lá, chega lá na Caixa, não tem depósito de fundo de garantia, né? E olha que tem gente grande, tempo presente, fazendo isso agora. Mas é grande, não é coisa pequenina, né? Vamos botar aqui na dimensão correta. Mas, bem graúdo. Mas a gente, continuando aqui, chamou atenção, ou a minha atenção pelo menos, porque o PSD está dividido. Existem hoje duas frentes, duas pré-candidaturas. E duas pré-candidaturas a partir aqui do Oeste. A gente fala de João Rodrigues e de Gelson Merizio. Eles correm paralelos para conquistar a mesma condição de serem candidatos ao governo do Estado. E já há algum tempo, eu procurei referências aqui, mas pelo menos há 2 meses que eu encontrei aqui, o Merizio disse, olha, a gente conseguiu fechar, eu disse até fechar a questão, foi meio que uma brincadeira, mas não. Conseguiu a adesão de partidos menores ou de partidos antes vistos como de esquerda, por exemplo, PDT. Como é que ficou para vocês essa situação? Porque o PDT, na época, disse o seguinte, em relação às estratégias, são partidos que se colocam frontalmente contra a manutenção das secretarias ou agências de desenvolvimento. O PDT é um deles. Vocês querem a extinção dessas agências. Então, esse discurso fecha com o discurso do Merizio. É por aí? Não, eu que tenho a dizer é o seguinte, há apenas comentários que o PDT vai apoiar o Merizio, mas isso não é uma decisão partidária. Uma decisão partidária está longe de acontecer. Até porque qual é o foco disso tudo? É o nosso deputado Rodrigo Minotto, que está preocupado com a eleição dele como deputado, e o Merizio está lá fazendo umas promessas a ele que terá outros partidos pequenos do nível do PDT ou até menor, né, para fazer uma coligação na proporcional. E, com isso, facilitar a eleição do Rodrigo. Mas o Rodrigo é um membro do PDT, é o deputado do PDT. Nós temos respeito como deputado. Agora, a decisão partidária é outra. Passa para as instâncias do diretório do partido, para a executiva do partido, para um debate muito mais amplo. Chega a passar aqui por Chapecó, porque olha que interessante, o colunista, o Piara Bosch, eu vejo aqui, vamos checar a data, em 16 de outubro, ele escreveu o seguinte, o pré-candidato do PSD oferece a coligação ao PDT, né, a coligação na eleição proporcional com outras médias e pequenas legendas, onde o partido de vocês se encaixa, favorecendo a reeleição do deputado estadual Rodrigo Minotto e a conquista de uma segunda cadeira na Assembleia. Além disso, pode apoiar a IES, Gomes, a presidência, mas ambos já se reuniram algumas vezes em Brasília, em Florianópolis, então a gente vê que efetivamente essas costuras acontecem, mas acontecem num outro estágio, né? É o interesse pessoal do deputado. Esse conflito, dá para chegar para o deputado e dizer, deputado, não? Não é só a sua vida que conta, mas é a postura do partido? Deixa eu só complementar. Então, você chegou bem onde a gente queria complementar. Há um interesse do PDT de ter palanque para o Ciro Gomes como candidato a presidente. E esse interesse é que está fazendo com que haja esse entendimento com o Rodrigo e o Merizio. O Merizio prometeu o palanque. Só que o Merizio um dia está prometendo para o Bolsonaro, outro dia para o Ciro e outro dia já para o Alckmin, né? Então, quer dizer, não tem nada definido. Isso é uma situação que ainda vai ser debatida, vai ser tomada decisão com o diretório, com as lideranças do partido a nível estadual, que nem todos concordo com essa forma de fazer política. O Rodrigo está fazendo o trabalho para ele, isso é natural. Ele quer ser reeleger, ele quer ser deputado novamente. Então, como tem outros que também estão entrando na parada para ser candidato a deputado, que também querem se eleger e não tem a mesma visão. E outra coisa, nós também temos que discutir qual é o projeto do Merizio para o Estado. né? Nós não temos nada ainda. É, vocês teriam em comum, pelo que aparece aqui, vocês teriam em comum esse entendimento de que a gestão, ela pode ser, a gestão estadual pode ser mais enxuta e que, por exemplo, as agências de desenvolvimento são desnecessárias. Existe consenso em relação a isso no partido? Olha, eu acho que vai muito além de a gente estar aqui discutindo o negócio das secretarias. SDS. Né? Agências. Eu acho que é uma coisa que está aí, que tem que ter sido tomada uma medida, mas não é prioritária para o Estado de Santa Catarina. Eu acho que tem que haver um projeto. É um candidato do Oeste, mas para que candidato do Oeste? Qual é o projeto dele para o Oeste? O que ele vai fazer para nós aqui no Oeste? Que os outros não fizeram, eles vão fazer. O que nós precisamos, mais precisamos aqui, é que tenha um candidato que tenha um projeto para atender melhor a nossa saúde aqui no Oeste de Santa Catarina. Nós temos deficiência na área de saúde. E a educação, que se fosse, por exemplo, CMA, CEPES aqui na região Oeste, para nós educar a nossa criança, né, para que ela possa se preparar para o futuro, que era o nosso projeto do Brizola. Algum compromisso nesse sentido? O que, que ele tem? Atender a agricultura? Atender a indústria? Eu não vejo nada que ele tenha um carro básico que ele vá trabalhar nesse sentido, né? E até porque nós precisamos que seja mais claro que tenha um projeto, que ele vai ser candidato do Oeste. Por que que ele vai ser? Só por ser do Oeste? Nós já temos um que é do Planalto, já tivemos do Litoral, já tivemos o Cacilho do Oeste. E nós estamos sempre reclamando no sentido de que não somos bem atendidos. Nós tivemos aquele movimento aqui do Estado do Iguaçu, né? Que teve muito mais além do que hoje esse projeto do Benício, né? E não se concluiu na época. Eles conseguiram, naquela época, desmobilizar aquele movimento para que nós não possamos tirar a nossa força que nós tínhamos, e nós agora estamos voltando novamente buscar um candidato Oeste para fazer as coisas para o Oeste. Acho que não é para ele. Tem que ter um projeto que possa ser viável e que nós possamos acreditar nele. Eu comparo a um casamento, né? Casamento, as pessoas antes do casamento, elas precisam se conhecer, é preciso saber qual é a intenção de um, a intenção do outro, qual é o projeto de vida, né? Qual é o projeto. Não existe você, por isso que eu digo, eu, na minha leitura de política, não tem como dizer que está sacramentada uma coligação com o PSD. É muito prematuro, não se tem. Uma, que as ideias são divergentes. Tem muita coisa que a gente não concorda, né? O nosso projeto, o nosso princípio é diferente, né? Do PSD. Mas nada é impossível, tudo é discutível. Vamos que se sente à mesa e se traga, as ideias sejam discutidas, se ponha no papel o projeto e venha fechar com as nossas, por exemplo. Aí é possível. Aí há a possibilidade, a você fecha a porta. A gente vê com mais naturalidade um alinhamento do PDT com, claro, o Partido dos Trabalhadores, com alianças que já são naturais, que já são palatáveis há tempos para a gente. Então, um alinhamento de centro-esquerda, a gente vê isso com naturalidade. Sim, quando coloca o PDT do lado do PSD, gera uma certa estranheza, né? Vem um fator surpresa. Como é que você se vê no presente momento, uma foto agora, como é que o PDT se vê em relação às eleições estaduais, a eleição de governador do estado? Eu acho que nós deveríamos, como é que dizia o saudoso Brizola, para a gente saber o número de torcedores que a gente teria que ter candidato. Tem que ter um candidato. Eu acho que é a hora do PDT ter um candidato a governador do estado e dar ao povo de Santa Catarina esse presente para ele poder, né, votar num candidato que venha realmente a chacoalhar o estado de Santa Catarina. E existe uma pessoa que personifique isso? Perdão. O partido já está havendo um movimento para que nós lançamos a Paulinha, a prefeita de Bombinhas. Ela já está... segundo mandato, tendo, né? Tendo um movimento dentro do partido que já está colocando com que ela seja a nossa candidata a governadora. E ela falou que a vontade dela, se for depender da vontade dela, ela é a candidata. Então, já tivemos o aval dela. É natural que isso passe por um trabalho agora da liderança e, enfim, de todo aquele que é necessário de convencer aquelas pessoas que talvez queiram fazer coligação e de outra forma, mas na verdade nós vamos já ter uma pré-candidata, que pode ser a Paulinha, candidata a governadora. Brasil proporcionar um novo para Santa Catarina. Não, né? E é curioso que, olha só, como vocês estão numa proximidade, mesmo que involuntária, a Paulinha, que ela vem despontando, ela é uma figura que chama atenção, ela é jovem, etc e tal, essa prefeita, ela fez um depoimento assim até emocionado, acalorado, pró João Rodrigues. O João Rodrigues se reuniu com 40 prefeitos, 43 prefeitos ali da região, em Florianópolis, e desses partidos tinha um dos 40 presidentes, né, foram 43, mas enfim, 40 eram do PSD, e chamou a atenção a presença da Paulinha, do PDT lá, incentivando a candidatura do João Rodrigues. Então, se eu olho por um lado, eu vejo Gelson Merizio sondando o PDT. Por outro lado, eu vejo a prefeita, né, destaque de vocês, em parceria de novo com o PSD. Parece que vocês estão vaticinados a ficar juntos do PSD. Não, olha, o João já foi PDT. Uhum. O João, se for buscar um pouquinho, Nonoai, lá no Rio Grande do Sul, toda a família dele é PDT até hoje. Uma exceção. Então, existe ali, mudando a figura do Merizio para o João, já existiria mais afinidade, vocês entendem? Até num plano de governo, teria mais essa afinidade em relação à pessoa, não ao partido. Eu vejo o João hoje não está mais no PDT, mas dentro dele ainda tem muito PDT, né? Porque se criou dentro do partido. São situações, eu brinco com isso, porque são situações curiosas, são fatos que a gente vai pegando junto à mídia que vão nos surpreendendo, né? Então, eu me surpreendi com isso. Por A ou por B, com duas candidaturas do PSD, do Oeste, nas duas candidaturas aparece o nome do PDT apoiando. Então, é uma questão, né, que gera curiosidade. Mas ali é a posição da prefeita. Sim, né? Novamente, é uma posição da prefeita, como é do... Nós colocando, né, do... que como existe divergência. Nós já temos uma divergência que o PDT fechou contra a reforma, e o PSD é a favor da reforma. Aí já é uma contradição que tem, né? Quer dizer, nós apoiar o PSD, então já estamos indo contra a mão. Do que né? estaria... Então, por isso que eu digo que tem que haver debate, né? E tem outros pré-candidatos no Estado que poderão até ser mais próximos do PDT, né? Da nossa... Porque a gente chama de um alinhamento natural, né? Da forma do PDT, né? Sempre foi de centro-esquerda, os militantes do PDT, né? Então, eu acho que nós temos que analisar isso, tem que haver debate. Eu digo, o diretório que vai ter que tomar essa decisão. E se tiver que tomar essa decisão, é natural que nós vamos ter que discutir muito. E o ideal mesmo era nós ter um candidato no primeiro turno. No segundo turno, então, daí, claro, entre aqueles que fossem para o segundo turno, a gente podia optar para aquele que estava mais próximo da nossa ideal, né? A gente pode aceitar o apoio depois dos demais. Quem né? sabe? Uai. Quem sabe? E eu até vi, até para não se atrapalhando, muitas pessoas de outros partidos que a Paulinha devia ser candidata. Eu vi no outro dia que ela apareceu na televisão. Não, ela é um nome. A gente não tem aqui afinidade ou seria uma grande surpresa. Vi pessoas de outros partidos dizer: olha, que surpresa, vocês têm uma candidata aí que pode surpreender tudo, né? Então, eu até, com isso, mexeu comigo, que eu até fiquei na minha, não comentei, mas vi pessoas de outros partidos, inclusive pessoas conservadoras, que conhecem a cidade, diz: olha, que surpresa está aí, talvez seja a surpresa do Estado. Quem sabe, né? É. Mas eu não posso deixar de perguntar o seguinte: Ciro Gomes é o nome, é o candidato, ele já está fazendo sua pré-campanha, né? É o candidato de vocês, mas ele tem uma postura que a mídia muitas vezes classifica como arrogante. O Ciro, ele é muito assertivo e, às vezes, ele exagera um pouco nisso. Há pouco, algumas horas atrás, ele comentou, porque foi marcado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região para o dia TRF4, para o dia 24 de janeiro, o julgamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E aí o Ciro correu para as redes sociais e disse: justiça boa é a justiça rápida, no sentido que vamos resolver logo essa questão. Claro que para ele não é interessante enfrentar o Lula. Ele mesmo já disse isso, né? Lula, sim, fora do páreo, para ele já seria algo muito interessante, porque aí fica mais fácil disputar uma eleição. Ele, quando faz essa pré-campanha, quando sai, quando faz discurso, além de querer uma disputa mais fácil. O que, que ele apresenta? Ele é mais do mesmo? Ele é algo novo? Se fala muito, olha, a gente precisa do novo, etc. e tal. Mas quando saíram as primeiras pesquisas, todos os nomes, e aí eu não sou pró-Bolsonaro, eu só estou fazendo uma relação dos nomes que despontaram. Marina Silva já foi, Ciro Gomes já foi, bom, Alckmin, enfim, é um nome conhecidíssimo, todos já nomes sacramentados pela atual conjuntura política, pela atual forma de fazer política. O Ciro é mesmo a aposta do PDT? O Ciro é nosso candidato do PDT à presidência, com Lula ou sem Lula no páreo. Ele afirma, ele gostaria que o Lula não fosse candidato e que o apoiasse, até por sinal, né? Mas, se porventura o Lula tiver absolvição agora no mês de janeiro, no final de janeiro, né? Dia 24, ele poderá ser candidato e vamos para o embate, vai. Né? Por que não? Por que não? Pois é, a gente fica imaginando, né? A fala do Ciro... dessa forma tão assertiva, o que, que ele propõe em linhas gerais? O que, que o PDT propõe em linhas gerais? E eu sei que é uma responsabilidade tremenda responder isso agora, mas se centraliza muito na figura, na pessoa, mas não se ouve o que, que ele diz. O que, que ele diz? O que, que ele traz para o país para dizer, olha, eu sou um candidato forte, como ele mesmo diz. Ele disse esses dias, a eleição, como é que não é? Estou no páreo, não. Está no papo. Ele tem um jeito muito assertivo de conversar com a mídia. Tipo, é pra mim e não tem pra mais ninguém. O que, que ele oferece de tão bom pra ter tanta certeza? O Ciro é uma pessoa cultural, como é que se diz? Muito inteligente, né? Você pode mexer em qualquer ponto que ele sempre tem um comentário pra fazer sobre aquele ponto, né? Sobre aquele assunto. Uma pessoa muito inteligente. E também, pelo que deu pra se observar, é uma pessoa que... não vive de aposentadorias, né? Teria direito como deputado, teria direito como governador, teria direito como deputado federal, mas abriu mão de todas elas e vive do trabalho que ele desenvolve como professor universitário e outras atividades que ele tem, né? Mas eu acredito que ele vem estudando muito bem o nosso projeto, o nosso programa, né, do PDT, para depois botar em prática, que tem alguns princípios básicos. Né? Primeiro é o trabalhador brasileiro, né? Que nós temos que dar uma atenção muito que especial à mulher, né? A questão do negro no Brasil, a questão da educação, que é a bandeira principal e que tudo se resolveria através dela, né? Tudo. Nós estamos discutindo violência, pensando em construir, agora estava vindo, agora está no Jornal Diário de Iguaçu, matéria de capa, fechar o batalhão militar aqui do São Pedro, aqui, né? Vamos fechar porque não tem estrutura, está faltando isso, está faltando aquilo. Se nós se preocupássemos em investir mais na educação, mais em professor que recebe o pior salário mínimo dos servidores públicos do Estado, né? E que tivemos agora, seu Gui, o desprazer na calada da noite da semana que passou aí, ter aprovado 2 anos de congelamento de investimentos na educação, por 18 votos a 6. Né? Então, mas não se corta na carne aquilo que teria que se cortar, onde está fugindo o dinheiro pelos ralos, né? Isso não se mexe. Então, são coisas, questões que o PDT tem muito, e o seu Gui falou do CIEPS, que também foi elaborado por Darcy Ribeiro, saudoso Darcy. Ele tem um compromisso com o PDT de investir muito na educação. Isso é uma coisa que já está definida, e ele assumiu esse compromisso com o PDT, inclusive nas palestras dele, que ele tem feito no Brasil todo. No Brasil todo tem começado para as universidades federais, ou particular que seja. Então ele está ainda de encontro ao jovem, colocando as ideias deles, aquilo que ele quer para a educação, se preparar bem o jovem, os acadêmicos, para que possa sair preparado para o mercado de trabalho. Ele coloca muito também sobre o estado dele, que o Ceará é um dos estados mais pobres do Brasil. Ele diz que hoje tem qualidade de vida no Ceará. E foi tudo construído por ele. Escola, diz que não falta escola no Ceará. Saúde, diz que é muito boa no Ceará, né? E tudo uma coisa que dentro da estrutura, quando ele foi governador. E como ele diz, ele tem experiência, ele foi vereador, foi deputado estadual, foi ministro, foi governador. Ministro, né? Da Economia do Lula, inclusive um dos pais do nessa do área plano econômica, real, na área econômica ele tem uma visão muito grande, então ele quer colocar o Brasil nos trilhos, como a gente chama, ele chega de estar aí gastando mais do que se arrecada. E né? É curioso, olha que curioso, ele disse, né, nessas andanças dele por aí, que o nome que ele escolheria para ministro da Fazenda é um empresário da produção. E que não poderia falar mais nada, senão dizer até quem é esse empresário da produção que ele traria para ser ministro da Fazenda. E para o presidente do Banco Central seria um acadêmico, nada de executivo de banco na economia, disse o Ciro. Então ele larga algumas questões assim que confundem um pouco, né? Se você imaginar que um ministro da Fazenda seria justamente um empresário da produção, já muda um pouco o entendimento que eu fazia ou faria 10 anos atrás do PDT assumindo o governo federal, né? Mas são questões interessantes. Acho até que ventila, traz um pouco de oxigênio, né? E vê que o PDT também revê alguns pontos, né? Enfim. Mas, fechando em torno do Ciro Gomes, é claro que isso tudo que nós estamos fazendo é uma especulação. Ele, em alguns momentos, disse, não, se o Lula sair, aí a gente... O Lupe, que é o presidente do partido do PDT, disse, não, então, se o Lula sair, a gente revê, né? Como se tivesse um plano B. Mas o Ciro não gostou muito dessa história de plano B, não. Ele acha que com Lula, sem Lula, ele tem condição Essa é a posição dele. A posição dele com relação à presidência, se o Lula for, é outra eleição. Candidato, é outro quadro. E agora, né? A visão dele, se o Lula não for candidato, que ele vai levar os votos da esquerda. É por isso que ele disse que essa tá no papo. Posição não é que ele seja contra o Lula, ele é a favor da candidatura dele. Claro, ele está construindo. Ele, pelo contrário, ele foi ministro do Lula, eu não sei qual é. Tem a relação dele com o Lula, não sei de que forma, mas, na verdade, ele está vendo a eleição dele. É o caso do Rodrigo, que está vendo a dele também com o Mirizio. E é correto, né? Mas, não, e eu levei esses dias um puxão de orelha da Ideli Salvati, porque eu falei qual é o plano do PT caso o Lula não seja candidato. E ela disse, minha filha, não tem plano B. Se você não tiver plena certeza do plano A, você já está desistindo desse plano principal. Ela falou, então realmente é isso, não existe plano B. Se o Ciro diz, ó, não tem plano B, é que ele está confiando nele mesmo, né? Para dizer, olha, está no papo, cheguei lá, estou no Planalto. Ele tem um jeitão meio complicado de se comunicar. Mas se ele acreditar que outros não levaram, ele nem se candidata. Como é que... Ele não está saindo mal nas pesquisas, 10%, né? Uhum. Ele está dentro do páreo, está no páreo. Tá no páreo. Sem o fator Lula, a gente tem que pesar isso, ele é um dos caras que está à frente desse momento. E nós temos que apostar muito nele num debate, no palanque, porque é uma pessoa muito bem preparada, entendeu? O Lula, ele não tem nada de bobo. Quem comprar ele por bobo, devolve no mesmo pacote. Mas tem um temperamento explosivo. Eu me pego um pouco nisso. Eu não sei se ele seria um bom estadista. O brasileiro já está precisando disso, né? Porque esses muito calminhos aí que estão aí, você viu, estão passando a mão só, né? É. Então tem que ser meio explosivo, quando alguém quiser botar a mão no dinheiro do povo brasileiro, possa explodir, né? Mas é como ele diz, né? Eu não tenho rabo de palha. Olha, como a gente, assim, para a eleição do ano que vem, e que é daqui a pouquinho, como nós vamos nos confrontar com nossas crenças internas, com as máximas que nós vamos ouvir, porque tem gente que diz, olha, eu acredito do fundo do coração, que não sendo ladrão já está bom. Eu digo, meu Deus, a que nível nós chegamos, né? Porque honestidade não é sinônimo de competência. Ela é fundamental, uma coisa que a gente não devia nem discutir, mas nós já estamos assim, olha, sendo honesto está bom. Não interessa mais nada para mim. Como é triste chegarmos nesse nível, nesse ponto de discussão, né? E aí entra muito isso, olha, mas será que além de ser honesto, não dá para ser também competente, não dá para ser inovador, não dá para subverter algumas regras, não dá para mudar um pouquinho esse jogo? Nós já nem estamos exigindo tanto, de tanta bofetada que levamos ultimamente. Hoje já é o primeiro lugar a ser honesto. É honesto, o resto a gente já nem liga muito, né? O resto nem se fala mais, não se fala em educação, não se fala em saúde, não se fala... A gente até, e me dá tristeza isso, porque no fim das contas nós estamos elencando isso, o que deveria ser o trivial e o comum, nós estamos vendo como ponto fundamental o divisor de águas. É triste porque não devia ser ninguém assim. Basta apresentar a carteirinha da honestidade. Eu ouvia os alunos, na época que a gente estava ainda na sala de aula, às vezes perguntado para o professor, mas quem que o senhor elegeria, né, para prefeito? Digo, eu. Mas o senhor não é conhecido, o senhor só está sempre dentro da sala de aula e mais. Por que o senhor, então? Porque eu sei quem eu sou. O outro eu não sei. E não é verdade?

nessa mini reforma. A atitude que o governo deve tomar é a que o Banco Mundial recomenda, de taxar quem ganha altas aposentadorias. É a fala do Marafon. E nessa mesma linha, o Paulo Raup diz o seguinte: afora os cortes referentes aos privilégios do funcionalismo público, me cite uma perda que terão os aposentados do INSS. Não sei se quer contrapor isso, quer citar uma perda pontual, é a pergunta que ele faz. Eu acho que tem perdas, sim, porque que não vai ter perdas, elas vão perder muitos privilégios, né? Principalmente o trabalhador, aquele salariado, né? Agora, com relação ao funcionário público, se é que eles têm alguns privilégios, natural que tem que ser tirado, isso não tenha dúvida. Agora, o problema é o trabalhador, aquele que tem assalariado, que vai ter que trabalhar mais para se aposentar, né? Ele que vai contribuir, porque aquele não tem forma de sonegar, né? Ele tem que pagar seus tributos, e por isso eu acho que a perca é maior ainda na parte do prazo de aposentadoria. Ele coloca é o seguinte: a reforma da Previdência não é uma questão de resolver a questão de patrão e empregado, como disse o Gui, e é muito mais do que isso, né? Essa reforma tem que sinalizar um futuro para o caminho do país, porque o que se deixou em dúvida é justamente esse confronto de patrão e empregado, e acho que isso talvez fosse muito mais em relação a uma reforma trabalhista que a da Previdência. Isso que chamou a minha atenção é do ouvinte. Você vê um conflito mesmo de empregado e patrão com a Previdência? Eu acho que existe até, porque o problema é o seguinte: qual é o pensamento do futuro do jovem de hoje, que vai começar a entrar no mercado de trabalho a partir de agora, né, aposentadoria, com relação à aposentadoria? Porque não é porque nós temos uma perspectiva de vida maior hoje, né, 75 anos, mas tem aquelas pessoas que têm boas condições de vida, têm vida de qualidade, né? Agora, aquele que vive do trabalho dia a dia, ele também vai chegar aos 50, 60 já no limite. Ele não tem condição de trabalhar. Eu vejo hoje uma pessoa que esteja aposentada aí com esse salário que está sendo pago hoje, que está em torno de mil e poucos reais aí, porque é poucos que ganha muito. Ele não consegue comprar um medicamento, porque a idade chegou, ele tem muito mais problema de saúde. Ele não consegue pagar uma escola para o filho. Ele não consegue se alimentar direito, não consegue ter saúde, entendeu? Então, é uma dificuldade muito grande. Hoje, uma pessoa, para se manter, para ter uma qualidade de vida, ela tem que estar ganhando 3, 4, 5 mil, no mínimo 5 mil reais, para poder ter uma qualidade de vida. E agora, se não vai ter qualidade de vida, daí dói. Né? Aí é diferente. Agora, se talvez o Paulo seja abonado, tenha uma aposentadoria alta, é natural que ele não está sentindo, mas aquele que ganha o salário de 1.200, 1.300, e que depende de cuidar até da sua saúde... Até o aluguel, né? Às vezes. Até o aluguel, sua saúde. É muito difícil, eu sei, porque a cada dia você vai no médico, ele te dá lá um receituário, não sei de quantos medicamentos, você, né? E não quer saber quanto é que custa, né? Entendeu? Olha, eu creio que a Tânia aqui, ela faz um resumo perfeito da situação. O que deixa a Tânia ansiosa é o que nos deixa todos ansiosos. Ela diz o seguinte: a reforma da Previdência até entendemos ser necessária. Sim. Porque me gera espanto quando se diz não. Eu não gosto disso. Eu acho que a gente tem que olhar para a reforma. Ela se faz, sim. Mas o grande mas, e que é o que me pega a Tânia, ela foi muito mais feliz do que eu. Ela diz, ó, que se abrangesse, então, todos os segmentos. Os militares vão ficar de fora, eles ganham horrores. Os políticos não se vê falar que vão baixar salários ou mordomias. Até o momento, o que se sabe é que apenas o povão, o trabalhador, é que vai pagar o pato. Como é que fica esse trabalhador dos frigoríficos? Essa é a preocupação, né? O pessoal que desenvolve tarefas extenuantes, prolongadas, né? Esse sentimento, essa ansiedade é o que eu sinto também, né? Ela diz, olha a questão do trabalho, e aí tem que ser visto as categorias, não sei como é que se faz isso, Tânia. É saúde, educação, os trabalhos que demandam uma certa energia maior, né? Os professores, etc e tal. Então, ele diz, olha, chega a ser vergonhosa essa situação. E aí, como é que a gente vai acreditar em mudanças? Porque tudo está seguindo muito rápido, a impressão que nós temos é que tem que respirar, parar um pouco e avaliar melhor. Claro, é por isso que se propõe uma discussão maior. O senador Paulo Paim, né, que levantou essa viabilidade da CPI, a CPI saiu e desmentiu o governo, que estaria com problemas de caixa mas mostrou aonde estão os problemas. Então, os problemas têm que ser atacados onde eles estão. Mas e... Eu deixo só fazer essa colocação. Tem muitos municípios que vão ser atingidos diretamente na sua economia, porque tem municípios que os aposentados... Sustentam o município. É maior que o FPM, né? É maior que o fundo, né, de participação dos municípios. Arrecada mais com os aposentados. Vai mexer com o comércio, vai atingir todo mundo. Mas aí nós temos que nos perguntar, é natural que o município, já que o momento é de perguntar, é natural que o município brasileiro viva e tenha a economia girando somente em função da aposentadoria? Não. Será que não está faltando alguma coisa aí para... É curioso isso, são questões que se é para nós questionarmos, questionemos tudo então. Vamos chegar lá, você disse que... recebeu visitas aqui, alguém trouxe folhas com emendas, com não sei quantos milhões e milhões. Então, o que tem que mexer nos municípios? Aonde vive o munícipe? O cidadão vive no município. Aonde menos vem retorno do dinheiro produzido no município. Então, a arrecadação maior teria que ficar nos municípios, para não se viver mais às custas de aposentadoria. E não ficar agora aguardando emendas de deputados que vêm lá com 500 mil, 200 mil. Bom, a deputada aqui me trouxe 500 mil, beleza. Fazer ainda política com o dinheiro público. Né? Então, também essas emendas teria que terminar. Pois é. Né? Agora, pelo contrário, foram criadas também aqui no estado de Santa Catarina, né? Agora, nossos parlamentares têm esse poder também. A gente vira. É transformar o legislador, dar poder para ele de executiva, dizer, olha, você tem o seu quinhão, você tem a sua parte, tanto que eu fiz referência aqui no começo do programa, né? Perguntaram para o ministro, e o custo de tanta emenda liberada antes da hora, né? Aí o Meirelles disse, olha, mas vale o empenho, vale isso, porque isso vai ser uma fração do que nós vamos otimizar na economia, que significam 600 bilhões de reais através de uma reforma. Então, mas, veja que curioso isso. É tão reconhecido esse expediente que ele é falado abertamente. Sim, a gente liberou antes, mas a gente precisava disso. Mas você não concorda? A maior fatia tem que ficar no município. Mas com certeza. E em outra questão, o Brasil é um dos únicos países do mundo que tem esse expediente. Tem a chamada emenda parlamentar. Então, o que nós somos tão pródigos em certas invencionices, né? A gente tem isso, olha, o deputado faz emenda, mas não assim, indica uma emenda. Ele fica com esse poder de colocar o dinheiro onde ele quer, onde ele obtém mais voto, onde ele constrói uma costura. Onde ele quer, foi bem feliz. Exatamente, e aí como é que fica a independência dos poderes? E hoje estão criando entidade em tudo que é canto. Uma cancha de bosta tem entidade, uma igreja tem entidade, que é para poder receber aqueles recursos, né? Em vez de vir, então esse recurso devia vir para o município, para a prefeitura, para o prefeito gerenciar isso, né? Não, vai direto à entidade. Né? E sabe de que forma isso é aplicado, qual é o benefício desse recurso. Bem, né? Eu tenho que ser empoderando que não deveria nesse sentido. Mesmo né? que venha para o município. Bem, eu tenho que encerrar aqui o Pedro Paulo e só dizer, avisa o Gui que eu sou aposentado pelo INSS, porque ele fez esse questionamento dizendo, olha, não é uma briga entre isso e aquilo, né? Mas enfim, em ter que dosar esse remédio, quão amargo ele vai ser. O Paulo, eu respondo para você, e podemos até conversar sobre isso, o Paulo tem certeza de que existe uma censura velada aqui nos meios de comunicação do Oeste em relação a certas situações. Para você ter uma noção, não posso nem, da forma como você colocou, não posso nem ler a sua pergunta, porque o que acontece? A lei tem o seu tempo. Quando se fala, por exemplo, na questão dos mega escândalos, existe uma proporção, existe o fato de que houve julgamento, houve condenação, e nós aqui, meu Deus do céu, a gente assim cobre cada movimento, cada questão, cada prisão, cada movimento das operações fantásticas que a Polícia Federal faz, vivemos em função muitas vezes do que nos dizem promotores, Ministério Público, antes de fazer uma ação já comunica a imprensa, então sim, a gente faz um acompanhamento muito claro do que acontece de errado ou de certo, mas ele diz assim, olha, tem que ter o mesmo discurso para questões pontuais. O discurso é feito na medida em que existem as condenações e que tudo é comprovado, Paulo. É o que eu posso dizer de minha parte aqui, porque às vezes eles querem, né, talvez uma questão mais sangue no olho e não encontram. Suspeito isso. É uma coisa. Olha, o tempo da lei é muito diferente do tempo da imprensa. Eu só posso dizer isso. O Delmar diz o seguinte: já trabalhei na Previdência, para encerrar. O que me surpreende ainda é que estamos discutindo sobre a reforma da Previdência. O que deveríamos estar discutindo é quando deveríamos tê-la feito e onde poderíamos avançar mais. É, são 20 anos de atraso, diz o Delmar. Então, essa é uma questão para a gente. Não dá para simplesmente dizer não. Eu digo não. A gente tem que entender o que e como vai aprimorar. Eu estava pedindo qual era a diferença. É uma coisa que nós não colocamos em começo. É um motorista de estrada, né, que dirige uma carreta, um caminhão, enfim, um ônibus que passa quantas horas, né, sai de casa, vamos dizer, no início do mês, volta no fim do mês, quando volta, né, trabalhando sol a sol. Eu, inclusive, encontro, às vezes, quando estou viajando naquela serra, né, o cara com o pé no acelerador, a porta do caminhão aberta, ele sem, só de short, por causa do calor, né? Já pensou ali naquela região do Rio de Janeiro, São Paulo, é 40, 45 graus naquele sol. E como é que ele pode se aposentar com a mesma idade e com o mesmo tempo de serviço do que um cara que trabalha, como a gente colocou, defensor público, que seja em outra função, que tenha privilégios, né? Então, é uma coisa que ninguém defende isso aí, mas é terrível. Eu até pensei, eu queria ser motorista de caminhão quando era jovem, eu tinha aquela, né, sim, que o jovem sempre tem aquele pensamento. Liberdade, e eu penso, sonho, quando, né, passo, quando penso naquelas filas de caminhão, aquelas pessoas sofrendo tanto, pô, eu acho que eu queria um castigo para mim. Né? Eis a questão. Graças a Deus, né, que Deus me deu outra forma de eu ter minha vida, mas é penoso a gente ver quando a gente está viajando naqueles 40, 50 graus, aquela pessoa na direção, e às vezes em pé, com um pé no estribo e outro no acelerador para poder aguentar, né, aquele clima, aquele calor, aquele frio. Então, enfim, tem muitas diferenças. Acho que a gente tem que trabalhar na equidade das diferenças, mas vamos ter que chegar. Isso é inevitável numa situação consensual que nos permita um ajuste. Né? Eu repito aqui, eu uso as palavras, pode ser de quem quer que seja, de Dilma, do Fernando Henrique, do Lula, do Temer, todos falaram a mesma coisa. Precisamos fazer a reforma porque o brasileiro está vivendo mais. De onde não vamos tirar o dinheiro? Mexendo no direito dos trabalhadores, adquiridos, como o seu Gui colocou no início, com muito suor, inclusive com vidas. Muito sangue também. Agora, ela deve ser feita, ela deve ser algumas modificações, sim. Mas vamos começar pelo alto escalão. Pois é, se desse, né? Seria maravilhoso. É aí que está. Nós discutimos bastante essas duas propostas, mas temos que falar alguma coisa do PDT daqui, porque senão nós vamos sair daqui sem nem falar do nosso candidato a deputado. E nós temos, a gente está encerrando. Agilizar, o prazo está seguindo e nós precisamos também. Então, Gui Pereira, o que é que fica? Porque é curioso isso. Eu busquei referências nacionais, eu acho que a maior referência é Ciro Gomes. A gente tem dificuldade, por exemplo, no Estado, muitas vezes, de encontrar quem são as lideranças do PDT, e vocês têm um vereador eleito. Qual é a proposta, então, daqui do PDT local como encerramento? Olha, a nossa proposta aqui de Chapecó é a seguinte: nós temos um pré-candidato deputado estadual, que é o Jatir Babinod, nosso vereador. Até porque é um jovem que está despontando aí, e ele vai ser nosso pré-candidato e deve ser o candidato do partido que vai representar aqui na região oeste. Mas mesmo assim tem mais outros candidatos na deputada estadual de Concórdia, tem de Xanxerê, aqui os mais próximos, né? E talvez São Miguel do Oeste também tenha um candidato. Mas nós aqui em Chapecó temos todos no mesmo sentido de apoiar a candidatura do Jatir Babinod. E com relação ao Estado, posso dizer que nossa ideia, nosso pensamento é que a Paulinha seja nossa candidata a governadora, né? Então nós aqui temos posições. É natural que vamos discutir, vamos ouvir, né? É uma posição do PDT, acho que de Chapecó, aqui da região. E o Ciro Gomes também já tem o apoio maciço do nosso partido a nível nacional. Isso é claro, é evidente. E nós estamos trabalhando nesse sentido. E achamos que é um grande candidato, é uma grande pessoa. Eu acompanhei ele aqui em Chapecó, quando veio fazer a palestra na Universidade Federal Fronteira Sul. Ele foi aclamado. Olha, o Luciano, sem medo de... Olha, quando terminou o debate dele, a palestra dele na universidade, tinha acadêmicos deitados né, para ver ele, né, disputando o lugar, porque não tinha, né, em pé, sentado, de toda forma, a hora que ele saiu, parecia, eu lembro só de uma pessoa igual a ser tão festejada quando fazia uma palestra, era Brizola, né, que todo mundo corria quando ele saía, queria autógrafo, queria abraço, e o Ciro não podia sair de lá. E estava 8 campos, né, que veio de toda a região aí, prestigiando essa palestra. Foi fantástico, o pessoal gostou muito. E ele está fazendo o trabalho certo. Fazendo certo o quê? Ele está indo em todas as universidades fazer palestra. E é um cara inteligente que consegue passar a ideia dele para o jovem. E hoje quem vai resolver o problema do Brasil e que vai decidir essa eleição é a juventude. E hoje a juventude está muito bem preparada. E com os meios de comunicação que nós temos, ninguém compra alguém por bobo. A pessoa sabe aonde vai temos agora. Temos condição de fazer o tema de cada, Gui. Tem que fazer a condição de fazer. O que vai fazer a diferença é o jovem. Então tem que estar preparado. E ele está trabalhando nesse campo. Então aí tu já vê a inteligência dele. Ele saiu diferente da campanha dele. Ele não está procurando buscar aquilo que já foi. Por exemplo, nós temos, eu tenho também, estou dentro desse bojo, aquela ideia que Getúlio vai dar voto para nós e que Brizola vai dar voto para nós. Quem que tem que dar voto para nós é nós mesmos, com as nossas posições. E as gerações atuais, infelizmente, talvez nem saibam mais com as nossas posições, né? Getúlio e Brizola. O Getúlio, acho que poucos isso, que né? conheceu não, o Getúlio. Não. E Brizola já tem muito pouco também. Figuras que entraram na história. Foi grandes pessoas que estão na história. Como a vão ficar não na faz história? Esse link. O Getúlio vai ficar na história que criou as leis trabalhistas. E Temer vai ficar na história que acabou com as leis trabalhistas, né? Vai ser duas pessoas vão ficar na história. Agora, quem vai fazer a avaliação vai ser o futuro. Né? No futuro, nós vamos ver quem estava certo. Com certeza. Depois, o referencial do tempo é fundamental. Gui, obrigada pela participação. A gente fez uma conversa aqui. São essas conversas balizadoras, esses entendimentos, os macro movimentos, né, para que lado vamos. Isso em todos os sentidos, tanto no sentido partidário, quanto nos rumos futuros iminentes do país. Da mesma forma, agradeço aqui a vinda do Cláudio Zorzi, que é presidente do PDT local. E a gente sabe que a política partidária, ela é feita de muitos reveses, de muitas contradições. Né? Isso tem que ser enfrentado todo dia, permanecer num partido político não é tarefa fácil. É verdade, tens razão. Mas a gente agradece, né, Raquel, o espaço, mais uma vez aqui na Supercondá e no teu programa. Agradecemos também ao nosso ouvinte que nos sempre proporcionou... Sempre atento, né, extremamente atento. Atento, e isso é muito importante, né, muito importante. E voltaremos sempre que tivermos um espaço aqui. É muito bom conversar sobre política e eu digo conversar porque... Não existe assim esse negócio de discutir, né, brigar por isso, não. Eu acho que nós temos que ter a grandeza, né, de termos as nossas ideias, respeitando as ideias dos demais. Tudo é possível, como é que diz o velho ditado, conversando a gente vai se entender. Deus deu duas orelhas e uma boca para nós, né, ouvirmos mais. Falarmos menos, e procurar, quando a gente falar coisas realmente que tenha embasamento, né? Que realmente seja o que é necessário só. Okay. Obrigado, um abraço. Eu agradeço a vocês, agradeço a quem nos acompanhou. O estúdio se despede aqui. Enfim, nessa semana tem programação diferente. Sexta-feira a gente vai fazer a tradicional cobertura do fecha de ano, né, da Prefeitura Municipal. Mas, enfim, hoje é quarta e o que me cabe é desejar um bom dia a todos. O futuro se constrói com informação.